Salvador, gol 1161. Diga. Seria possível coordenar approach Mótima? Gol 1161, não passa nível 120, chame centro Recife, em 125 decimal 1 e 133 decimal 95. Solicite approach Mótima com medo. 251-3395, obrigado, gol 1161. flauta 3601 para o táxi, temos 174 Bosa, 3 horas e 50 com fim. Libertáxi via Índia, ponto espera 118, decimal 95, ajuste de altímetro 1095 da 3601. Via Índia, no ponto de espera da 10, vai chamar 1895, altímetro 1015, da 3601. Torre Salvador, da 3601, ponto de espera da 10, pronto. Da 3601, autorizado a alinhar e decolar, pista 10, vento 3, 10 graus, 029. Autorizada a decolagem da pista 10, da 3601. Solo Salvador, eu está mais Yankee Vitor, na posição 3 do pátio 3. Zero. É o Yankee Vito na posição 3 do pátio 3. Siga. Solicitando autorização de reboque para a posição 4 do pátio 1. Está autorizado reboque no terno. Tango Yankee Vito. Positivo. Mike Yankee Vito ciente. Obrigado. Salvador, Golf, X-Ray, Oscar. Prossiga. Bom dia, senhor. Golf, X-Ray, Oscar, está na posição 1 Romeu do pátio 3. Solicito autorização de reboque até a ponte 10 do pátio principal. E sim, chame para ingresso no pátio principal. Ok, ciente. 4. Centro 3601, chame centro Recife, em 125, decimal 1, alterno 33, decimal 95. nosso rato foi querer. Repita aí, eu fiz o canal de passo. Salve Salvador, Golf XIO, está ingressando ao pátio principal. Autorizado, porte o térmico. Ok. Hotel Salvador, Golf X em Oscar, informe o término de reboque na ponte número 10. Gente, bom dia. Bom dia. Salvador, bom dia. Chanear 6251, informação eco para Guarulhos. Chanear 6251, eco, confere. Está pronto para Costa, Guarulhos, 360. Prossiga. Autoridade para Guarulhos, nível de voo 360. E a Campesul 10, Tetaubaté. Decola 10, curva direita no perfil da Dael, Lida, Mótima. 5130, transponder. O controle em 120, decimal 80. Chanel 6251, está autorizado então para Guarulhos, nível de voo 360. E a Brasil 10, Tetaubaté. Decola 10, curva direita da Dael, Lida, Mótima. Transponder 5130. Controle 1208, portão 5, Chanel 6251. Chame pronto para pushback, ferramenta. Está na pronta, obrigado. Salvador, Azul, Alfa, Uniforme, Delta. Diga. Solicito autorização para trânsito do pátio 3 para o pátio 1, posição 3, ok? Sante, Azul. Xenér 6251, na escuta? 6251. Seria algum chamado para o push? Ah, já está pronto, senhor. Deixa eu ver. Insista no táxi. Para o táxi, meu Deus. No reboque do Pátio 3, inicie somente o pushback e aguarde para iniciar o reboque da aeronave. Faça só o pushback e aguarde aí para iniciar o reboque. Azul, ciente. Salvador, bom dia. O voo Brock da Papa, na parte principal, posição número 8. Prossiga. Voo Brock da Papa, solicito autorização de reboque do parte principal, posição 8, para posição 3, posição remota. Posição Romeu 1. Inicie até através do portão 612. Reboque, pode prosseguir o táxi até mais ou menos próximo à aeronave da Viang, que puxou no portão 5, e aguarde para ingressar no pátio principal. É o portão 4, né? Portão 3. Entende. Sim. Azul, uniforme, Delta, iniciando pushback. Ataque Pátio no Índia, ponto de espera 1895, ajuste 1015, boa viagem. Pátio no Índia 1895, ponto de espera 1945. Plano 244, bom dia, autorizado chegada a Mari, desse se mantenha 4 mil pés, ajuste 1095. 4 mil pés, 1095, eu poderia voar direto de SAP? Pois é, de SAP. Estou de SAP, 1095. Bom dia, eu sou a 3171, informação ECO, gate 06, autorização Guarulhos. 3171, ECO, confere, para Guarulhos no 300. Está pronto para 4? Guarulhos autorizado 300, via Pêndulo 190. Decola da 190, curva direita no perfil da Dael Leda Motima. Aciona 5134 no transponder e o controle 120, decimal 80. Dando para Guarulhos no nível 300, via Pêndulo 190, decola na pista 10, na série Dael Leda Motima. 5134, código transponder, 1208 é o controle de saída, para 3171. Seu 3171 no nível autorizado é o 300, 300. Negativo, nível 300. Correto, chame pronto no portão, confirme? 06. 62. O azul pode prosseguir até o portão 3. Chinelo 6251, autorizado ali aí decolar pista na 0, vento 300 graus, 2 nós. Alinhar e decolar pista na 0, chinelo 6251. O azul no pátio 3, autorizado, ingresso no pátio principal até a posição 3. Azul, sim. Posição 12. Mike Yankee Wish solicitando reboque para a posição 3 do Pátio 1. Confia a posição 3? Positivo, da posição 12 para a posição 3 do Pátio 1. Gente, tem a aeronave da Azul que está prosseguindo para a posição 03. Está no reboque do Pátio 3 para a posição 03. Eu vou reconfirmar com a nosso controle.